HC-116. Rádio Difusora de Mogi Guaçu Limitada. Ondas médias. Transmitindo em 1380 kHz com 1000 watts de potência. Nova Difusora. Música, esporte, notícia e prestação de serviço a toda hora. O dia todo. Começa agora, pela Nova Difusora M, o programa Raízes do Meu Sertão. A voz da nossa sertaneja ainda está aqui. A voz do Sertão. O programa Raízes do Meu Sertão. Na Nova Difusora M. No. raízes do meu sertão. Na nova difusora M. Um destino no carro de luxo, para em frente de um restaurante. Faz favor de trocar meu cruzeiro afobado, ele disse para o negociante. Me desculpe que eu não tenho troco, mas aí tem freguês importante. O Gracinho foi de mesa em mesa e por uma delas passou por diante. Cruzeiro. Programa Raízes do Meu Sertão, na nova difusora M. Programa Raízes do Meu Sertão, na nova difusora M. Programa Raízes do Meu Sertão. A música sertaneja em destaque.